Para o táxi da CM 224 com 128 no Pial Guia Alterna, a Salvador está com 2 horas de autonomia. 120, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste na 016. Reporta pronto, CM 224 na 016. Juno 52 autorizado, Alfa Juliette, ponte 2. Alfa Juliette, ponte 02, na 3152. Ponto 6224. 6224, autorizada linha aérea tricolor, pistola 0, vento 2 e 0 grau, 04 a mais. A linha aérea cola da Universal 6224. Chamei 6224, decolar 230, chamei controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Salvador 208, controle, chamei 6224, obrigada, boa noite. Salvador, boa noite, chamei 6224, decolado, passando 1.300, escuta. Chamei 6224, contato radar, suba nível 190, direto com a gente. Direto 190, da presente direto com o Discar 6224. Olha azul 2713, mantém a proa. Negativo, azul 2713, curva esquerda proa 145 para o curso de localizador, reporte estabilizado. Esquerda 145, reportará estabilizado, 2713. Salvador, azul 4959, solicita atenção para 160. Boa de coordenação, 4959. Salvador, boa noite. Passarela 2224, transfere ideal de descida. Passarela 2224, seu controle Salvador, sua identificação. Desse mantenha 2000 pés, ajuste no 096, direto Duna. Direto Duna, descendo para 2000 pés, identificou o 2224. O azul 2713, está estabilizado o localizador. 7 azul 2713, completa a aproximação, chame torre 18 decimal 9. Confirme, 18-9? Afirmativo, 18 decimal 9. 18-9-5, grato. 9-5-9, subir mantenha nível 160, autorizado. Para 160, azul 4-9-5-9. Salvador, boa noite, 271321. 27-3, foi autorizado, pista no 0, vento 190 grau, 059. Repouso na 10, 27-3. Na 224, foi Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, destino 6224. Azul 2713, sala 37. Libera a gerência, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, Alfa, 4, Romeu, na sua escuta? Afirmo. Certo. Azul 4959, 57 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível 160, serviço radar terminado, chama Ilhéus, 120, decimal 1. Ilhéus, 120, azul 4959, ótima noite, obrigado. Igualmente, pronto. Área 224. Está a 1-2 milhas para a posição Conte. Serviço está terminado. Chama Aracaju 120 decimal 3. 207 Aracaju, 224, boa noite. 120 decimal 3, boa noite. 203, boa noite. controle Salvador 2224, passarelo, solicita o PQ desvio à esquerda. Gente, passarelo 2224 está livre de desvio, reporte ao término, reaproando, Duna interceptando o localizador. Então tá, livre de desvio, reporta aproando o Duna para interceptar o localizador 2224 passarelo. O 2224 está reabrando, Duna. 2224 está ali interceptar nessa pro. Ali vim interceptar o localizador nessa pro 2224. Xanana 258, este é o controle de Salvador, sua identificação. Vê se mantém a 2000 pés, ajuste no 0 no meio, voe Duna. Piso, o 2224 da passarela. 72224, completa aproximação, torre no 8 decimal 95. 295, senhor. Obrigado, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite. Passarela 2224, estabilizado o ILS TEC 6 da DEC. 2224, boa noite. Pouso autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 02 nós, pista seca, negativo, chuva sobre campo. Autorizado, pouso negativo, chuva na 10, o 2224. Torre Salvador, uma boa noite. Voo Uno 354, informação Bravo, posição é a Uno 0, autorização de tráfego, Aracaju. Uno 354, bom dia, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista Uno 0, curva esquerda, subida Pupa, transição Aracaju. Responde 5241, controle Salvador, 120.8. Autorizado nível 230 para Aracaju. E a rota do plano, pista em uso para decolagem é a 1-0, com a primeira curva esquerda. Saída Pouca, transição Aracaju. 5241, transponde, controlando 208, Bono 354. 354, correto, que entrando para pushback, acionamento. Enter. Estou controle Salvador, sua identificação. Isso mantém nível 060, ajuste 1-0. Correção, deixa eu aí manter a nível 050, ajuste no 0 no meio, eu vou ITAP. ITAP 050. Controle Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, deixa eu controle Salvador, sua identificação. Deixa eu manter a nível 060, ajuste no 0 no meio, chegada, comete. 060, Azul 4062, comete. Solo 50, libere a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Vai livrar para direita, Alfa, chamante da Juliette, o 2224. Salvador, eu passarei 2224. Prossiga. Qual que é o box parado, senhorita, por gentileza? Tinha aqui indicado a remota 1-2, mas agora foi alterado para a remota 2. Continue táxi via Alfa, ingresso Juliette para o pátio 3. Então tá certo. Vai via Alfa, ingresso Juliette para o pátio 3. Tá, avisou, por exemplo. 4062, oi, TAP. Prode e TAP 4062, informa. Vai fazer desvio à esquerda para 050 inicialmente devido a formações. Gente, após desvio, oi, TAP. Após desvio, de TAP 4062. Salvador Gol no 354 na 10, pushback e acionamento. Tudo errado, estou em pronto para o táxi. Gente. Azul 4062, tráfego que o precede na aproximação, posição de 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 9600 para 5000 pés, um Embraer 190 da companhia. Tem um tráfego no TICAS e visual, Azul 4062. Azul 5127 é indicada. 750. Gente, Azul 4062, inicia redução 240 nós, número 3. 240 nós, Azul 4062. Pode manter a 2 Descido, estimativo, Deus, para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre aliança, porta estabilizada. 2000, 4062, isso para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 3000 no 0 no meio, azul 4062. Xenemia 074, acione identificação, desse manter nível 050, ajuste no 0 no meio, oi, TAP. Oi, TAP, descendo 050, com 26. Xenemia 258, completa a aproximação, chame torno no noite decimal 95. Chave 6258, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 50 graus, 04 nós. Pistão, pistão, 0258. Então, inverte confirmado, está certo? Afirmo, pista seca. Pequeno desvio à direita, azul 4062. Gente, azul 4062, reporte o TEC. 354 para o TAC. Temos 176 a bordo, 2 horas e 49 de autonomia, alterna Recife. Autorizado via FAT, Índia, reporte pronto no ponto de espera. Altímetro 10016. 1-0-6, Pátio Índia, reporta ponto de espera da 06258, Solo 01, libere a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, na 258. Reduziu agora, passando do ano ao 527. Azul 5127, gente, confirma a aproximação, torre no 8 decimal 95. 18. Confirma 1895 ou 189? 1895, boa noite. Boa noite, obrigado. Azul 4062, para o curso localizador, curva esquerda pro 040. Reporta estabilizado, desce, mantenha 2000 pés, ajuste no 015. Esquerda 040, desce 2000 no 015, azul 4062. Aeronave que precede na aproximação, posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, no curso localizador, mantendo 160 nós de ground em redução, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 4062. Controle, muito boa noite, voo 1972, descendo ao 170, ciente da Bravo. 1972, deixa o controle Salvador, acione identificação. Vê se mantém a nível 050, ajuste no 016, direto TAP. Aproxime TAP, descendo ao 050 com 1016, o 972. Achando MA 074, vê se mantém a 2000 pés, ajuste no 015, livre LS e aposta estabilizando. 2000 com 1015, livre LS. Mobilizou o localizador 4062. Gente, completa aproximação, torno no 8 decimal 95. Torno no 8, 95, boa noite. Boa. 6258, Juliette, remota 13. Vamos matar Runo 27, solo 05, libera direita, ataque via Alfa Juliette, ponte 01. Alfa Juliette, ponte 01, azul 5, Runo 27. O Runo 34, faz o tráfego na conta final, autorizado alinhar e manter Runo 0. Faz o tráfego na final ali e manter Runo 0, Runo 354. Azul 4062, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 40 graus, 062 de anões. Livre pouso 4062. Azul 4062, solo ao 07, libera direita, táxi via Alfa, Kilo 43, fica câmbio sinalizador. Libera direita, Alfa Kilo 435, 4062. Gol no 354, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 40 graus, 05 nós. Livre decolagem na 0, gol 1, 354. Opa, já nem de atrapalho. Confirme. 1, 354, confirme. Está livre de colagem na 10, gol no 354. Runo 354, decolada 09, chave controle Salvador, 120, decima 8. Controle Salvador, 1208, uma boa noite, bom trabalho, Runo 354. Vamos. Sala azul, 527, tá mantendo a posição aqui através da posição 1, tá? Vermelha pra nós. Vanilla 230, direto Jampo. Direto, Jamo 230, gol no 35. Localizador 99074, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 895 ou chame a 074, uma boa. Boa. Voo no 972, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés com 1016, 1015, corrijo e reportará o 972. Salvador, boa noite, o Rio 5972, está livrando 300 para CFC Centro na Lagoa Rua, Lagoinha, cliente da Bravo. Rio 5972, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1015, voo apelo da presença. Leonha 074, sala zona 4, libere a direita, táxi via Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 6074. 30. Bruno 228, este é o controle Salvador, acione identificação, desse mantenha nível 050, ajuste no 015, condições do WhatsApp. Afirmativo, vou direto em TAP então. 5.0015, 228, gol. estabilizou, 972. Deu no 972, complete a aproximação, chantou em 1-8 decimal, 95, boa noite. 395, obrigado senhor, 972. Uno 354, chame Centro Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 385, 245 com Recife, para o voo no 354, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa. Dá um no zap. Voo 972, boa noite, táxi de considere, posto autorizado, pistona 0, vento 140 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, voo 1972. O Rio vai precisar voar na proa de Dona, a fim de evitar formação sobre Pelo e depois sobre Dona, e de lá proar para o Estelto, se possível. Chante 15972, desça para 2000 pés, destino 0 no 5, está livre interceptar o INS X-Ray, pistona 0, reporte estabilizado com controle Salvador. Ok, reportará, então nós vamos voar o Estelto em mais 2 milhas. Chante, reporte visual com o campo. No 972, sala 20, táxi, primeira direita, táxi via Alfa Juliette, ponte 4. Alfa Juliette, qual é o nosso portão? 04. 04, obrigado, até amanhã. Sua frequência, boa do Estel, agora. 5972, Rio, a torre informa, visual sem chuva no momento. Tá ok, muito obrigado. Pode ir até 1700, o senhor? Sim, senhor. Obrigado. Completamente. Já tinha torre no noite decimal 95, boa noite. 395, boa noite. Bono 228, desço. Para 2000 pés, ajustando 0 no 5. Livre LS X-Ray, pistando 0, reporte estabilizado. 2000 no 5, chama estabilizado, 222. 72, está na final da 190. Rio 5972, boa noite, pouso autorizado, pistando a 0, vento 1 no 30 graus, 07 nós. Sentei, vai com 7, Rio, obrigado. 5972, solo 25, libere a direita, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, questão para sinalizador. Direita Alfa Kilo Pátio 3, mantenha sua frequência.